campeonato de DJ. Não esqueceu da estratégia, inovou e foi além. Aumente o volume, regule o beat pro combate. Observe que o estilo define o que é arte. É verdade, vem com a agulha, toca o disco. DJ é a base de tudo desde o princípio. Antes do show, fim no estômago, sufoco. Olho gordo sai com mil, o desafio é que sustenta o jogo. Quem ri do outro não consegue disfarçar. Traz o medo no olhar, se errar o disco, ele ir lá. Na hora H, apela, foge a reda. Xingar o inimigo, grita o splash, finaliza a ideia. Estilo flecha, avante rumo ao alvo exato. Atinge a meta, impressionando o jurado. Sem atraso, que pra muitos é transtorno. Só refaz o fôlego, botão de ouro, pés em dono.